infância. Lembro quando a gente era criança, no futebol na quadra, troféu, medalha você ganhava, a gente comemorava, no fliperama Street Fight zerava, se destacava de rolê de boa, na madrugada era nossa rotina, considerado na quebrada, tinha respeito, se orgulhava, emocionava em dizer que era filho do gueto, que o crime pra você era símbolo de conceito, muitas vezes tentava te alertar que as drogas e as armas podiam te atrasar, que eu era capaz de tudo pra ver você ser do lado certo, caminhar te avisava que na malandragem era cadeia ou a morte, virava as costas, não ligava, mesmo assim eu insistia, falava não confie demais nesta parada, com pouco tempo, cadeia, você puxava eu vendo tudo isso acontecer, sem poder fazer nada. Infância que não volta mais, lembranças que o tempo me traz. Saudade insiste em me dizer, onde está você, onde está você? Infância que não volta mais, lembranças que o tempo me traz. Saudade insiste em me dizer, onde está você, onde está você? Mas na quebrada já era temido, mandava, distanciava de você, não dava nada, dizia que a amizade de verdade era sua quadrada aniquilada. Que era só apertar o dedo, que ela esculachava muitas vezes sem dinheiro pra sair e me bancava. Trincava de oncinha, no bolso abusava, herói sem medalha. Isso de você, muitas vezes eu pensava, artigo 287, apologia ao crime, capitão desse time. Traços e fisionomias, quem lembra de você, nunca se esquece. Marionete, um espelho que não reflete, lua sem brilho, um manequim diado, nesse caminho, trem, fora do trilho. Não tinha amigo, andava só, ganhou respeito e virou patrão do craque do pó. A ignorância estampada na cara, resolvia tudo no cano da quadrada. Infância que não volta mais, lembranças que o tempo me traz. Saudade insiste em me dizer, onde está você, onde está você? Infância que não volta mais, lembranças que o tempo me traz. Saudade insiste em me dizer, onde está você, onde está você? Sempre avançava o sinal, não temia nada. Atitude, com raça, conselho de parceiro não faltava. Aí parceiro, você tá exagerando, dá o tempo dessa fita. Era aventura demais, se empolgava, matava e roubava. No crime era mestre, sempre falava quem estava nessa vida, fazendo teste, controlado pelas obras malignas de Satanás. Cheirava a noite toda, sempre queria mais. Não tinha objetivo de vida, labirinto do crime, entrada sem saída. Certo dia me bateu um mau pressentimento. Na rua, pessoas aglomeradas, muita correria. Um cheiro forte de sangue, logo caiu a ficha. Choro e desespero da sua família. Seu corpo já estava frio e sem vida, gelado. O que se faz de errado aqui será pago, diz o ditado. Sequelas, tretas do passado, mas foi cobrado por vários tiros alvejado. Foi consequência do caminho que tinha traçado. Infância que não volta mais, lembranças que o tempo me traz. Saudade insiste em me dizer, onde está você, onde está você? Infância que não volta mais, lembranças que o tempo me traz. Saudade insiste em me dizer, onde está você, onde está você?